chega pra tocar a saudade pra você com estilo único e com amor. Venha, chega junto, meu carroceiro. DJ Tom Máximo. Máximo. O homem do alô. Alô! Quero começar assim no palácio. Se você for não esqueça da esteira do chapéu, a carroça, pois as praias e o sol de Recife, a carroça da saudade, mas parecem coisas lá do céu. Bora recordar! Quando você Tom. Não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife, mas parece coisa lá do céu. Da equipe Sem Coração, já estão aqui comigo. Um abraço. Pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço. Toca mais uma na carroça. Essa história aí, ó. Vejam bem vocês o que comigo aconteceu, e eu aceitei como coisas desta vida. Olha onde ele encontrou ela. Eu a encontrei tão triste só, coitada, tive tanto dó, ela estava tão sofrida. E aí, o que tu fez com ela? E eu cuidei dessa pessoa e até lhe dei o meu amor. Abraça aí o Charles, lá do Bado. Mostrar Valdo, ao meu médico. Já hoje de aniversário aqui na carroça. Amigo, obrigado, viu, garoto? Por ele, ela me deixou. Meu Deus, meu Deus. Olha com quem ela te trai. Ela me trai com o melhor amigo meu. Meu Deus, meu Deus. Ela me trai com o melhor amigo meu. Vejam bem vocês o que comigo aconteceu, e eu aceitei como coisas desta vida. Deixa eu abraçar aí meu amigo Silvio, lá da Kombi. Eu a encontrei. Fala, mamão. Tão triste só. Um abraço aqui do Tom. Nada tive tanto dó. E aí, Dorival? Ela estava tão sofrida. E eu? cuidei dessa pessoa. Meu amigo Mocotó e a pele, ele é sua loura, o meu amor. É verdade. E ao mostrá-la ao meu melhor, alô Toninho, amigo lá do Edson, por ele ela me deixou. Meu Deus, meu Deus, a carroça ela da saudade. Esta é a marca forte meu, de quem tem qualidade, meu Deus, e de quem entende Deus, o assunto. Prometi a mim mesmo. Ai, meu palácio! Minha vida mudar. Hoje eu tô na área! Alô! 1 milhão de vezes. Não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Meu amigo Charlie Show! Suas amigas só de boa aqui na carroça. Me dói. Alô, Bruno Orelha! Fica sozinho. Hoje é aniversário dele. Sem flores colher. Um abraço aqui do Tom. Só colhendo espinhos. Meu erro, já sei. E aí, Melha? Foi amar demais. Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. De vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. 1 milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Porém o que dói ficar sozinho, sem flores colher, só colhendo espinhos. Meu erro eu já sei, foi amar. Saudade, como é que é? Eu amei demais. Meu amigo Joelson! Só aqui com a gente, um abraço aqui do Tom, viu, Joelson? E ele disse: Tom, toca uma daquele jeito que tu sabe tocar, então toma. Essa música é muito linda. É muito linda essa música. Escuta só aí, ó. Muita gente já me disse que não devo esperar você voltar. Que preciso esquecer o que existiu entre nós dois e nem lembrar. A carroça. Tantas vezes você disse e acreditei nessa tolice que me queria. Mas foi apenas uma febre de momento que durou mais do que devia. Um abraço aí, Ana Yara. Não a Zica mais e também o Boca. São aqui curtindo a carroça. Para mim, égua da saudade, Silvio. Cidade não se arranja, a gente sente que só você pode trazer pra mim. E aí? Ah, onde encontrar o que só você tem? Para não te ver, se no meu pensamento sempre você vem. Meu amigo DJ Maikinho, ah, onde encontrar o que só vou. Calma, cabeludo. Ah, ele e companhia aí do Henrique Gaia. Não esquecer se já não sou ninguém. Onde vou viver? Toca mais uma na carroça. Sempre você vem. emoção, adrenalina total. O animal em alta definição. E aí? Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. DJ Tom Máximo. Rodrigo lá do Lanche Paraense está aqui comigo. Um abraço aqui do Tom, viu, Rodrigo? Descobri que tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Um abraço aqui, meu amigo Dodô, do Tacacá do Dodô, tá na área. Um abraço aqui do Tom. DJ Tom Máximo. Heloísa Ru, diz aí. DJ Tom, pra você curtir e se apaixonar. Palácio dos Bares. Que saudade é essa, hein, meu irmão? A Carroça da Saudade. A mais fantástica e monumental tecnologia de saudade de todos os tempos. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Meu amigo André Castro, da Carreta Blaze. Não te aqui com a gente, um abraço. Mais de mim. Vem, minha Nathalie. Mais uma pra te recordar. Alô! Aquela colcha de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Abraço aí a Mariana, também a Pete e a Érica. Aí do Cravo, vem curtir a carroça. Obrigado pelo carinho. Terás como agasalho colcha de cetim. E aí, do gado? Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Só pra recordar. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. Meu amigo Pílula Azul, um abraço pra você, ouviu, Pílula? Estás vivendo. Terás como agasalho colcha de cetim. Meu amigo Rômulo Ribeiro, meu parceirão, um abraço aqui do Tom. Frio no seu corpo inteiro. Atenção, Apolo, dá um chega. Faz de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como de time. Mas quando chegar o frio, aí de Tito, toca mais uma na carroça. Quase lembrar da coisa. Mais uma! E também de mim. Ouça o rei aí do marisco e o Maurício Jaqui. Fábio, meu amigo Fábio da Pedreira, Júlio da Lomas e toda a galera do Palácio. E não consegui esquecer, em cada sinal do caminho eu só via você. Atenção, Gaçu Canarinho, cerveja aqui ao lado, o meu parceiro Deca do Barão. A nossa canção eu ouvia. Como é que é? Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Hoje é aniversário aí da nossa amiga Nete. E hoje ela veio comemorar ao lado do som que ela gosta. Qual é? Búfalo do Marajó. É? Passei muitas horas. A carroça da saudade. E não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho. Meu amigo Rafael, proprietário aí do AT da Chubá, da Guanabara, juntamente aí com o amigo Gago, do Gago Lanche, sua esposa Cris. Parceria aí com o DJ Molecão aí, a musa Andréia Cardoso, amigo da família AT da Chubá da Guanabara. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Este alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas. Aline Tito, toca mais uma na carroça. Mais uma no palácio. Uhul! Eu me dediquei demais no amor, no amor que eu vi nascer. Pois você disse que carente assim precisava como eu. Flores vi então surgir e o sol nascer como a canção que chega e faz feliz mil corações. E assim sonhei demais, mas tão breve. O seu Canarinho dá um chega aqui com o Silvio. Quem dizer que gosta de um outro alguém e não olha. Meu irmão, tô quase pra ficar doido aqui em cima. E a sorte que me... É, gordo de rua, fica aqui! Sou tão simples, e tão simples é a solução. Não é masoquismo, hoje gostar da solidão. Aniversário da Isabela! É, já já tem parabéns! E tão simples é a solução. Marcelo! Não é masoquismo, hoje gostar da solidão. E as meninas sem coração, Loura Saudade, seu esposo, e Adriana Santa e a Jerusa, Batuta, Juju. Eu me dediquei. E Adriana, Trofão. Meu Deus. Que eu vi meu amigo Danilo Boy. Disse que e o Diego. Assim, alô, Isabela, é parabéns. Como eu. E flores vi então surgir. E o sol nascer como a canção que chega e faz feliz mil corações. E assim sonhei demais. Só pra recordar. Mas tão breve. Tum! Tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém. E não olha, não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é mais o que. Meu amigo, você é pequeno. E companhia aí, segurança aí do Anselmo. Tão simples, e tão simples é a solução. Ali de Jitó, toca não mais é uma na carroça. Alô, Palácio! Namorado com outra, olha o que ela diz. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eu só não quero surpresas na última hora. Fale agora, se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão. É, eu vou até tomar uma, né? Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa. Perdoa. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em mim. Meu amigo Bruno Orelha! Ao lado aí do Gilson Ranche. É! Alô, Gilson! Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não vencer. Meu amigo Diego do tribunal está aqui com a gente. Um abraço, Diego! Ao lado da sua primeira dama, pode crer. Samir. Bastante, meu bem, me perdoa. Me perdoa. Se ainda existe amor, olhe. Filha aí, é, do Promoto e Tigrão. Abraço! Palácio dos Bares! Amor, o homem do Alô chegou pra detonar aquela saudade! Olha pra patroa e diz assim, ó. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, corre de ciúmes e já quer brigar. Alô, mortadela! Meu amor, você me deixa louco. Por seu amor! Faz um drama e briga por tão pouco. É? Vai embora, diz que é o fim. Mas sempre volta pra mim. paixão. Oh, oh, meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama, tira a chama. Nada apaga esse calor. Hoje a gente recebendo aí os nossos amigos de aparelhagem. A galera que recebeu o convite do Tom. E eles estão aqui. Quero abraçar com todo carinho meu parceiro DJ Nandinho, lá do Pop Live, está aqui com a gente. E toda a família Pop, um abraço aqui do Tom. Em qualquer lugar, se alguma garota me... Maluco do Maluco de Lanche chegou. Já quer brigar. E aí, meu amor? Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Sempre volta pra mim. Oh, oh, meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar num sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Cabelos e tua boca que me deixam sempre louco de vontade de tocar. Ai. Oi. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram. Só pra recordar, nossos sexos se enfrentam numa luta de amor. Meu amigo Marcelo, ele e ela. Eu sou teu. Nadia Promoter. Tenho agora o que eu não tinha. E sábado é lá no Cangalha. Na linha, ouve o que eu vou falar. Sábado é lá do outro lado do rio. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar dentro do... Meu amigo Márcio Taxista, aqui com a gente, um abraço, viu, Márcio? Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia. Colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. É igual o Bobagem tá na área. Meio-dia! DJ Tom Máximo, o maior e melhor show de saudade de todo o planeta. O show da Carroça da Saudade. Quando abro a porta e o sol me encandece, é o teu rosto que aparece nas nuvens claras. Só aqui comigo, DJ Valdo! É! De noite quando meu amigo me deito, Alci! Contigo, e aí, Alci? Adormeço, quando desperto me entristeço, como é ruim sonhar. E aí, Henrique? Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia. Colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. É uma atrás da outra sem tirar de dentro. Foram folhas com outono, mas ficou o meu amor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Porém nesta primavera quero renascer qual flores que depois de longa espera enchiam os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho, por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de amigo Vavá, abraço pra você hoje, aniversário, ouviu? Ouviu, Dorival? Aniversário hoje do Pongó, nosso amigo de longas datas. E hoje ele veio comemorar o seu aniversário aqui na carroça. A carroça. Porém nesta primavera quero renascer qual flores. Alessandro André da Carreta Blaze, tá aqui, ó. De cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho, por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar. Então eu já tô cheirando o pescoço da mana velha aqui. Te inspira, meu filho, vai. Bora recordar. DJ Tom. E aí, meu amor? Nossa. Um grande amor não vai se acabar assim. Vem pra mim, a testa. Vou me fazer feliz. Que ligar, papai. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Calma, Amélia. Vem pra mim. Já já tem um pacote. Vou me fazer feliz. Música. O amor que você. Sabe, as divas estão aqui. Alô, Dila. Deixe de orgulho e aceite assim como sou. Dum, dum, dum, dum, dum. Deixe de orgulho e aceite assim como sou. Meu amor, me ouça, por favor. Eu quero pedir pra você voltar. Meu amigo Jack do Barreiro. Não vá me dizer que já me esqueceu. Um grande amor não vai se acabar assim. E aí, Carlinha? Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso. Olha quem vai, toma! Você sempre quis. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Alô! Deixe de orgulho e aceite assim como sou. Égua da saudade, Palácio! Deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Não demores mais, venha correndo. Juro que você não vai se arrepender. Não sou importante, eu pensei. Vamos ao espetáculo. Sábado da Carroça da Saudade, do Búfalo do Marajó. Dica, dica, dica, dica, dica. Assim, ó, o que que ela é? Diga, diga, diga, diga. Oi? Eu quero saber de uma vez se adianta, meu Deus, esperar. Uhul! Alguém que um dia se foi me fazendo chorar. O que que ela é? Diga, diga, diga, diga. Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Agora só quero saber, por favor, onde está. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem me amar. Diga, meu amigo Leandro, orelha, eu me guardar. Pro Douglas, o homem da dentada violenta. Quero sair aqui com a gente, um abraço do Tom. Vai voltar. Diga, diga, meu Deus, não quero morrer de esperar. Saber de uma vez se adianta, meu Deus, esperar alguém que um dia se foi me fazendo chorar. Diga, diga, diga, diga. Já me cansei de sofrer. Olho quebrando. Por alguém que eu preciso encontrar. Agora olha esse menino da metrópole, chegaram. Onde está? É tá cacado, Dodô. Diga, se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar. Diga, se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar. Alô! Búfalo do Marajó. Os Búfalo do Marajó. Canta aí, de apaixonado. Oh, oh, oh, eu te amo, meu amor, amor. Oh, oh, oh, eu te amo, meu amor. DJ Tom Máximo. Não consigo viver. Eu não consigo viver. Meu amor vai entender. Olha, gente, tem um CD aqui do Tubarão e do Elton Frangília, do Toninho, à venda! Eu não vivo sem você, eu só quero é te amar. Eu te amo, meu amor, pra mim não ter que chorar. Vem me dar o seu calor, pra mim não ter que chorar. Meu amigo Tec e a galera do Barão. O seu sabor. Bora, cabeludo. Eu não posso esquecer aquele dia de prazer, quando a gente fez amor. Aquele dia de prazer, quando a gente fez amor. Alô! Pega essa mica velha! Bora, Palácio! Vinícius Afonso e seu grande amor. Fico sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais, e você sem mim também não vive jamais. amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Dum! Esse é o nosso querido DJ Tom Máximo. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que meu amigo Silvio da Clube. E hoje comemorando o seu aniversário aqui na carroça, o som que lhe dá valor. Fico sem te ver. Bate uma saudade, um vazio. Aniversário da NET. Viver sem você eu já não. Muita coxinha vai rolar. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. DJ Tom, botando todo mundo pra dançar. A carroça está de volta aqui no Palácio dos Mares. Alô! E aí? Olha o gato! Sou um gato louco, carinho. E aí, Mélia? Carente de amor. Alegria! É como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. DJ Tom. Quebra esse gelo, aristocrata. E o cara tá fim de no couro. Em cima do telhado, embaixo. Aí o cara quebrou a cama. Se a cama quebrar. Aí ela diz, bora pro chão. Que é tão bom. Então toma. Miau. Ai, ai. Miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau. Miau, gato está morando em meu quintal. Aí o cara pensa que é a mulher que tá gemendo, mas é o desgraçado do gato. Alô? Oh! Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. É como eu estou. Atenção, Sabá, uma toalhinha. Venha me fazer bilu-bilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh. Em cima do telhado, pode gritar, que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau, toca mais uma na carroça. DJ Tom! Louco desejo por você. A carroça da saudade. Mais uma noite sem te ver. E aí, já pensou? Desejo por você. Mais uma noite sem te ver. É Gonçalo no banheiro das mulheres. Dito teu nome bem alto ao vento, pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta. Atenção, garçom canarinho, traz cerveja aqui pro Márcio taxista. Hoje ele tá fim de gastar o arroz. Pode até machucar, mas só assim meu amor sei te amar. O amor pode até machucar, mas só assim meu amor sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Mas, tá com a gente? Tá com a gente aqui, só na manha. Nosso amigo Deca, DJ lá do Barão. Alô, Deca, valeu! Nosso amigo Beto do Poço Vitória. Alô, Beto! Um abraço, hein? Pois você não sai do meu pensamento. Bora, Edson. Meu travesseiro também sente a falta. Nosso amigo Mamão, o Alci. Bem, os fuleiras aqui do Máximo. Um louco amor pode até machucar. Será que é hoje? Pode até machucar. Só eu mesmo pra fazer esse casal voltar. Mas só assim meu amor sei te amar. Eu vou te amar. E aí, Beto? Eu sei te amar. Eu vou te amar. Bora, Palácio! DJ! Hoje tem alegria! De iluminar, de reluminar. Era isso que tu queria? Sorriso sucedeu. Calma, Jack! O seu jeito simples. Tem estrupo hoje. De me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes. Pra depois. Fala, Landinho! Você me chama, você me chama. Abandona, parceiro. E um sorriso esperando pra depois, pra nós Blake, dando uma descansada. Daqui a pouquinho o Tomás vai apertar. Aí tu já viu, né? Abri a janela e o sol nasceu. Vamos, Lu! A janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Sorriso sucedeu. Veja lá o filho aí do Tigrão. Simples, tá na área. De me conquistar, de me conquistar. Olha o DJ molecão, hein? Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama. Mamão e assim, meu irmão. Sorriso esperando pra depois. caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo. Bora, colocar o joelho guarda no salão. Agradeço por ela me escutar. Eu amo. Meu amigo André da Blaze está aqui com a gente. O Alessandro também está ali, ó. Camarote, né? Ao lado dos seus DJs aí, né? Alô, Maiquinho. Já encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande meu amigo sabor. Bruno Orelha, daqui a pouquinho aquela sequência, viu, Orelha? Coração e é todinho meu. E aí, Gilson? Eu chamo ele, seu filho adotivo aí, ó. Agradeço por ela me escutar. Eu amo como ela. Dessa saudade. Posso puxar? Deus te agradeço. Posso? Posso mesmo? Por ela me amar. A carroça da saudade chegou. Chegou! Sou canarinho, hein? Eu tenho um passarinho que se chama canário. Adora Marieta. Que bichinho danado. Meu canarinho toca piano e clarinete. Dia vai clareando. Ainda tem um marujo lanche. Canta canário. Meu irmão já muito lanche. Mão levanta. Canta canário, canta. Que canário teimoso, diz o Beto Peneta. Nem come e nem dorme, tocando clarinete. Ai, que coisa absurda, diz a dona Raimunda. Oh, Raimunda. Coitado do canário, está morrendo. Super choque da saudade tá na área. Aniversário do Silvio hoje também! Já contei a história do meu lindo canário que por pouco muito. Ô, palácio! E o que que tu quer? Eu quero teu amor pra mim. Vem dar amor, vem dar. Eu quero te fazer feliz. Vem, então vem. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente. E a equipe sem coração, hein? Comigo, amor. Vem pra festa. E aí, Marcelo? Vem comigo amar. Eu quero teu amor pra mim. Claro que sim. Eu quero te... R.A. Boutique. É a loja que veste o Tom Máximo. DJ Tom Máximo, o top DJ da saudade. Motoqueiro Fantasma tá na área. Alô, motoqueiro! Vem, vem comigo, amor, vem comigo amar. Alô, Marcelo! Vem, vem comigo, amor, vem comigo amar. Vem, vem, vem. R.A. Quando acaba o dinheiro do cara, a mulher diz assim, ó. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, eu choro também. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Te juro, guardarei teus segredos somente pra mim. Quando acaba o dinheiro do cara, ela diz. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Mano, Diego! Sou forte, mas se você chorar, eu choro. Do Barão. Te juro, guardarei teus segredos somente. Amigo Bruno Orelha, o Alan Douglas. Esse é o que hoje de nós tem. Steve Reis, o gringo colombiano. E vou te dar o direito. Elvis, o táxi, o Gilson Lange. Prometo a você. Jogado meio quilo também tá na área. Esquecer. É bem melhor viver separados do que estar juntos sem poder. Peraí, deixa eu só esquentar um pouquinho, vai! Atenção! Atache o dedinho! Uhul! Agora eu quero ver que ele é bom de perna aí! Deixa eu falar na R.A. Boutique, a loja que veste o Tom Máximo. E claro, tem as melhores roupas pra você aí que quer andar bem vestido na moda. Assim como o Tom Máximo e os DJs das melhores aparelhagens, veste R.A. Boutique. Segura essa saca de cimento! Pum. Alô? O cavão, meu irmão. Sali Brasil. Toninho do Inácio solta na área. DJ Tom, acaba com a tua frescura. Bota logo um merengão, pai d'égua daqueles que eu quero pegar a minha dama e sair varrendo no salão. Então toma! DJ Tom Máximo, arrebenta, meu filho, você é demais. Gostou, papudinho? DJ Tom, tem um balde pra ti, mas toca um sucesso, pai d'égua, meu filho. Nega Juju! Cadê a nega? história, nega. Upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, daqui a pouquinho o Tom Máximo vai puxar aqui uma saudade lá do fundo do baú. Só aquelas descascadas, bem descascadas. Com direita, Júlio Iglesias. Eita, palácio! Aqui está a superação em aparelhagem. A Carroça da Saudade.